Welcome, my dear record sellers and selleresses. If you had the impression I could be a member of the Vatican Band, then you are quite right. My name is Holger Schukay, and I would like to give you a short introduction to a new, old group, over 20 years old, Can. A Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão em direto e ao vivo, e com tudo a que temos direito hoje na Rádio Lisboa. É a primeira deste mês e é a primeira em muito tempo, acho que em agosto não fizemos nenhuma. E é bom estar de volta nestas emissões, e acho que se vão tornar mais regulares a partir de agora. Mas infelizmente fazemo-lo hoje com uma péssima notícia, porque faleceu esta semana o músico alemão Holger Tschukay, que ouvimos na introdução deste programa. E é estranho, porque há pouquíssimo tempo tinha em mente, tinha o e-mail dele no meu computador para lhe enviar um e-mail, tentar marcar uma entrevista, porque ele fez parte, foi fundador e fez parte do Scan, que de resto emprestam a música do genérico deste programa. Ele era o baixista e era também o produtor, e era muito importante no seu processo de composição, e vamos descobrir já a seguir porquê. E por isso, para hoje, proponho que tenhamos uma maior atenção ao Scan, que já há algum tempo andávamos para fazer isso também, e perceber onde começaram, porque começaram, quem os influenciou, e depois seguimos em particular com a carreira de Holger Tschukay. Não sei se vamos ter tempo para tudo, não sei se vamos ouvir mais alguma coisa além disso, mas em qualquer dos casos ficamos em ótima companhia. Portanto, se calhar começávamos com uma das suas mais diretas influências, uma viagem a Nova York no ano de 66, não necessariamente do Holger, mas de alguém que esteve ligado aos Scan no início, Michael Caroli. Ou Herman Schmidt, agora estou na dúvida. Ambos fizeram parte dos Scan, já vamos falar disso mais à frente. Mas foram os Velvet Underground, já com a enorme influência do Andy Warhol, que davam espetáculos em Nova York, e na altura eram revolucionários. E há aquele mito, aquela história engraçada que se conta, que os Velvet Underground podem não ter impressionado muita gente na altura, mas quem os ouviu, todos eles criaram bandas, e foi o caso dos Scan, e eles próprios admitem isso. Vamos ficar com uma música de 67, do seu icónico disco da Banana, The Velvet Underground, de Nico. Nico, a cantora alemã que também já passou por aqui várias vezes. Este é o seu disco mais icónico, mas não se resume a isto, a carreira dos Velvet Underground. Temos já a seguir alguns comentários por parte de Holger e de outros músicos acerca deles, mas ficamos primeiro com The Black Angels Death Song, de 67, o seu disco mais icónico, o disco da Banana, e seguimos com eles, uma das várias influências dos Can, de Holger Tschukay. Enfim, com isto ficamos. O meu nome é Alexandre Pinto, sejam mais uma vez bem-vindos à Mosca, esta que celebra de certa forma a carreira dos Can e dos seus membros. Até já. Myriad choices of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. And Warren's brother walked on through the night with his hair and his face long, long splinted cut from the knife. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time affused with the choice of the mine on ice skate scraping chunks. from the bills. Cut mouth bleeding razors, forget in the pain, antiseptic remains, cuckooed by. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gonna choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize fame. Choose again. And robe men's refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bows and the tail of a rat. Come again, choose to go. And if Epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weep. Choose a side to be on. And if the stone glances off with didactics into a the color of mouse trails on screen, try between. If you choose, try to lose for the loss of remain. Come and start the game. I chi-chi, chi-chi I. Chi-chi-chi, kata-ko. Choose to go. É, o primeiro exemplo que temos de uma direta influência na atitude do Scan, os Velvet Underground com The Black Angel's Death Song. Foi um grupo bastante influente, nem sempre teve esta atitude de experimentação, e houve aqui alguns momentos que nós podemos notar isso. Tinham músicos de referência, que se tornaram entretanto músicos de referência, como Lou Reed e John Cale à cabeça. Ouvimos em fundo I'll Be Your Mirror, e há uma citação que creio ser de Holger Tschukai nesta pesquisa preliminar que eu fiz. Encontrei também citações do guitarrista e também do teclista, mas falamos disso mais à frente. Dizem que, em particular, os Velvet Underground, eles alcançaram algo que outros não conseguiram. Até o Jimi Hendrix não conseguiu. Pode ter-se a opinião que este grupo não era capaz de tocar direito, não tinham o ritmo certo e não conseguiam criar um ritmo certo. Mas a música era incrivelmente convincente. E este sentimento dava-nos coragem, na verdade, para seguir com a música rock em geral, em vez de fazer música académica à vanguarda. Creio que este em particular terá sido mesmo de Holger Tschukai, porque, e vamos perceber já a seguir, eles tiveram uma relação muito, muito direta com Karlheinz Stockhausen, o compositor de música clássica, que não é um termo necessariamente com muita relevância, porque Stockhausen fez música no século XX e era música na altura contemporânea, portanto não era ainda clássica. Enfim, vamos ouvir mais exemplos. Não era música propriamente fácil. Enfim, alguns dos ouvidos saberão isto. Mas foi um compositor alemão muito influente, e a sua influência vai até à música eletrónica, porque foi dos primeiros compositores a usar a música eletrónica, assim como John Cage também teve alguma importância. Mas de resto, houve mais um grupo no espectro da música pop rock que teve também uma enorme importância junto de Holger Tschukai, e são nada mais nada menos do que os nossos conhecidos Beatles, com uma música que não tinha ainda no meu catálogo digital, porque é um disco que eu ainda não ouvi, pelo menos no formato de disco. Magical Mystery Tour, também de 1967. Vamos ouvir I Am the Walrus. E Holger Tschukai conheceu esta música através do seu pupilo, que veio também entrar no Scan, o guitarrista Michael Caroli, e disse que isto aqui estava bem mais perto de Stockhausen do que já se conhecia dos Beatles. Mais uma pequena nota, estamos a ouvir o remaster em estéreo de 2009, porque os Beatles gravaram quase tudo em mono, mas houve depois a oportunidade de fazer o remaster em estéreo. Ficamos com I Am The Walrus. Até já. Esta parte final, sobretudo, mais dotada de experimentação. Os Beatles, recorde-se, têm uma carreira curtíssima em termos de anos. Começaram por volta de 1963 ou 64, penso eu. E por volta de 67, 68 já faziam experiências mais arriscadas, mais ousadas no campo da produção musical. O que coincidiu depois também com o facto de deixarem de dar concertos ao vivo, porque no que faziam em estúdio já não conseguia acompanhar, ou melhor, o que faziam ao vivo não conseguia replicar de todo os truques que tinham em estúdio. E foram uma banda, mesmo em termos de experimentação no que é o campo da música pop, do que é o campo da música rock mais acessível, são uma referência para muitos músicos e foram também para Holger Tsukai em particular. Mas falando das suas influências, seria impossível tentar passar ao lado de Karlheinz Stockhausen. E ouvimos agora em fundo uma das suas peças mais conhecidas, que eu sinceramente não conheço. Acho que conheço apenas alguns pequenos ensaios seus com piano. Chama-se, e digo do alemão, Gesang der Junglinge, imagino que não seja assim. E, bem, se calhar ouvimos um pouco. Entretanto, traduzi algumas passagens de Tsukai em várias entrevistas, e uma delas, ele diz que por volta de 58, enquanto era, isto no discurso direto, enquanto eu era estudante no Conservatório de Duisburg, ele tocou com o seu percussionista Christoph Kaskel, Stockhausen, e tocaram as suas primeiras peças eletrónicas enquanto explicava o que queria fazer. Entretanto, o público ria-se, era demasiado estranho para eles, e Stockhausen disse, já vi pessoas a rir enquanto viam acidentes de carro. Bem, uma pitada de humor alemão também. E disse depois, posso assegurar-vos, disse Stockhausen, que só faço isto por questões musicais. Não é por dinheiro. Eu não preciso de dinheiro. Para isso, casei-me com uma mulher rica. Bom, e parece que depois Tsukai gostou muito desta sua tirada e foi à procura também de uma mulher rica. Não encontrou a mulher rica, encontrou Michael Caroli, o guitarrista do que mais tarde viriam a ser o Scan. E ainda um último comentário sobre Stockhausen. O que ele fez foi pensar imenso sobre forma e depois preencher a forma com conteúdo musical. Não estava preocupado com a beleza convencional. E tinha isso em comum com os músicos de rock, que não estavam preocupados em tocar guitarras bonitas. Nós carregamos no pedal da distorção, e o mesmo acontecia, por exemplo, com Jimi Hendrix. Quando ele tocava o hino nacional americano, não era suposto soar bem. E pronto, Stockhausen foi de facto um compositor muito importante a juntar a eletrónica às composições mais eruditas, a perceber o potencial que o avançar da tecnologia poderia trazer para a música. Tsukai vai seguir também esse pensamento, mas antes disso vai contrariar-se e fundar o Scan. Embora tenha tido em 68 ou 69 uma experiência preliminar com música eletrónica, da qual vamos falar já a seguir. É o LP Canaxis, que não terá sido inteiramente vindo da sua cabeça. Mas passamos ao Scan. Os Scan são uma referência para este programa, são uma referência para vários músicos, para vários melómanos em geral. São da Alemanha, fizeram parte do krautrock, de toda aquela experimentação que houve na altura. E, enfim, são importantes a vários níveis, não apenas porque a sua música é ótima, mas também por algumas das ideias que estão por trás. Os Scan foram formados em 68 e tinham no seu núcleo mais duro Irmin Schmidt a tocar teclados. Ele era maestro antes dos Scan. Todos eles tinham alguma experiência musical. Foi maestro, por exemplo, da Orquestra Sinfónica de Viena. Estudou música étnica na Universidade de Colónia. E composição com Stockhausen. Alguns foram alunos de Stockhausen, como Tsukai, com Pierre Boulez, John Cage e Luciano Berio. Depois tínhamos Holger Tsukai, que tocava baixo e era também o seu técnico de som. Tsukai teve uma enorme importância a gravar o Scan, mas também a fazer mais alguns truques. Tínhamos ainda Michael Caroli na guitarra, que parece que ele era multi-instrumentista e tocava mesmo muito bem. Tudo desde jazz ao rock e outras coisas, entretanto. E Jackie Libazeit, que também já passou por aqui na Mosca e infelizmente também faleceu este ano, no início deste ano, e também já o recordamos levemente. Jackie era um enorme baterista e teve, antes do Scan, alguma experiência a tocar jazz, nomeadamente, curiosamente, também tocou jazz com Chet Baker em Barcelona. E depois tiveram dois vocalistas, Malcolm Mooney e Damo Suzuki, este último mais conhecido. Vamos, Malcolm Mooney saiu da banda devido a alguns problemas que teve mentais, mas ainda foi a tempo de gravar um disco com eles em 69, o primeiro disco de estúdio do Scan, embora já tivessem algumas experiências gravadas. E vamos ouvir um pequeno excerto de uma música do seu primeiro disco, Monster Movie, no qual entra ainda Malcolm e tem um estilo vocal completamente diferente de Damo Suzuki, mais convencional. E mesmo a música nesta altura ainda não era nada de transcendente, embora este disco tenha apenas quatro faixas, 7, 6, 4 minutos e depois uma última de 20. Os Can fizeram muito isso. Ficamos com um pequeno excerto de Mary Mary So Contrary. Quite contrary. E depois seguimos. How does your garden grow? With silver bells and cocker shells and pretty men all in our row. Went to see Contrary Mary, told her I refused to tarry. We spoke very soft and slow. You got your pretty man Mary standing in a row. Mary, Mary, Mary, Mary. Possivelmente não a mais interessante fase do Scan, mas temos ainda um outro exemplo que se calhar será mais, enfim, uma melhor demonstração do poderio vocal de Malcolm. Ele esteve pouco tempo com a banda, saiu devido a problemas mentais, algo parecido com o esgotamento. Depois seguiu carreira artística, tanto musical como mais plástica, no domínio do artesanato. Ainda sobre Stockhausen, e agora para entrarmos já no domínio do Scan, Tsukai disse que Stockhausen não conseguia aguentar a música pop nem a música rock, não era o seu domínio, e a sua música tinha a particularidade, como a grande parte da música do Can clássico, de ser notada, de ser escrita antes de ser interpretada. E isso não acontecia no Scan. Tudo era improvisado, era feito sem qualquer tipo de ideia pré-concebida, ou pelo menos tanto quanto se possa fazer. E o que Tsukai fazia era pegar no que acontecia nas jams da banda e fazer colagens com isso. E mais tarde ele vai-se aperceber que esse é um trabalho extremamente visual, porque também assim trabalham os realizadores de cinema, por exemplo, porque gravam primeiro, editam depois e a partir daí criam as coisas. Isso foi algo, grande parte do modus operandi de Tsukai, e é muito importante para o trabalho do Scan, pela maneira como ouvimos hoje o Scan. De resto, este disco tem ainda uma faixa de 20 minutos, mas não é de todo dos trabalhos mais convincentes do Scan, embora nesta altura que Tsukai já estivesse bastante orgulhoso do que estavam a fazer. Posto isto, passamos para o ano de 71, já sem Malcolm e agora com Damo Suzuki. Ele entrou na banda de uma forma muito caricata, porque os Can viram-no a fazer aquelas performances de rua e convocaram-no para a banda, e ele tocou com eles nessa mesma noite, num espetáculo ao vivo, e pelo facto de ser improvisado, ele entrou na onda e gostaram dele, ficaram com ele. E entrou no disco seguinte, de 71, Tago Mago. Acho que entretanto fizeram alguma música para filmes, mas este é, por assim dizer, o álbum canónico, ou começa a fazer parte do cano dos Can. E vamos ouvir deste disco a canção Mushroom, tem apenas 4 minutos, e temos aqui mais exemplos de músicas muito compridas, como a Hallelujah, com 18 minutos, da seguinte tem 17, depois uma com 11. São jams longuíssimas, mas editadas por Holger Tsukai. Ficamos com Mushroom, já com a voz inconfundível de Tamo Suzuki. De facto, parece que os Can habitam um espaço muito especial dentro do rock. Não é por acaso que são uma das bandas mais características, embora, mais uma vez, esse não seja um termo designado para servir como epíteto musical. Os Can são uma referência do krautrock, sobretudo por serem uma banda tão aberta à experimentação, tão aberta às novas ideias e tão soltas do que era uma grande influência do rock americano e do rock britânico. Tivemos há pouco tempo uma conversa com o Vitor Rua, que vamos ouvir na próxima emissão, está prometido. Não ouvimos esta porque, enfim, porque tivemos esta infeliz notícia, mas a dada altura da conversa o próprio Vitor Rua fez questão de mencionar que não há mais rock além do britânico nem do americano, tirando a exceção do krautrock, que foi de facto uma coisa muito particular e uma reação também a coisas muito particulares que aconteciam na Alemanha. Enfim, já tivemos uma conversa com... esqueci-me do nome do senhor, mas o músico dos Noi sobre isso, quando ele passou por cá. Enfim, isto até parece mal. Michael Hother, aí está. Passamos agora ao disco de 72, Ege Vamiasi, ou 73. É daqui que vem o genérico da mosca. Tem ótimas canções e é possivelmente o meu disco favorito dos Scan. Ficamos com a Spoon, um dos poucos singles da carreira dos Scan. É preciso ter cuidado com o andamento desta emissão, porque o tempo passa demasiado rápido para tudo o que nós queremos ouvir. Ficamos com Spoon, de Ege Vamiasi, o disco de 72. Hoje seria importante que a emissão não incidisse tanto no Scan, mas também na carreira na solo de Holger Tsukai. E se de alguma forma for injusto para Jackie Libeseit, felizmente eles tocaram várias vezes juntos, depois do final do Scan, que entre... Depois, passados alguns anos, também tiveram uma reunião. Portanto, vamos ouvir ambos os músicos, não necessariamente em iguais doses, mas ficamos com mais um brevíssimo apontamento ainda do Scan e depois passamos para a carreira a solo de Holger Tsukai. Vamos ouvir o disco, este já fora do, se calhar, de uma tríade mais conhecida, composta por Tagomago, Ege Vamiasi e Future Days. Este é do disco Soon Over Babaluma, salvo erro é de 74, e ficamos com Como Está La Luna, que também acho que passou aqui há pouco tempo, mas não foi numa emissão em direto, nem ao vivo. Portanto, temos desculpa. Thank you. Mais um exemplo da ótima produção do Scan, das coisas profundamente distintas que faziam. Um dos grupos mais originais do rock, profundamente influentes, tiveram depois ao longo da carreira algumas coisas interessantes, nomeadamente os EFS, que eram Ethnological Forgery Series, algumas composições nas quais eles se prendiam necessariamente a música étnica, não plagiando, mas certamente reapropriando, e faziam-no com a plena consciência, enfim, do pequeno roubo que estavam a perpetuar. E por isso chamavam isso Ethnological Forgery Series, músicas que faziam parte desta série. Mas, entretanto, passado algum tempo, eles acabaram por se separar. Eu tinha aqui a data. Chukai saiu em 77, portanto eu creio que eles terminaram pouco tempo depois. Foi devido a algumas divergências criativas. Nessa altura, Tsukai já tinha largado o baixo e dedicava-se a brincar com a fita magnética, que era onde se gravava a música e depois dava para cortar e colar as tais montagens de que falamos há pouco, mas também com rádios, pequenos rádios, que ele utilizava nos concertos, utilizava nas composições, como forma de receber sons, não dele, e que depois influenciassem o rumo das músicas. Ora, em 79 lança o seu primeiro disco a solo, no qual já utiliza parte deste método, e aqui temos Tsukai, talvez com Jackie, não tenho a certeza, mas confirmo já a seguir. Vamos ficar com uma das mais memoráveis canções, que não é de todo um bom reflexo do que é este disco Movies, mas é muito é uma canção muito bem conseguida, embora seja completamente diferente do que ouvimos até agora. Chama-se Persian Love. Tem alguma influência de música não necessariamente ocidental, mas desagua numa espécie de música de dança / música pop deliciosa, e achei que valia a pena ouvi-la. Estamos em 79, com Holger Tsukai a assumir completamente as rédeas das suas composições. Aqui é suposto atentarmos na maneira como usa uma colagem, se bem que não tenho a certeza que nesta música seja especialmente proeminente. Estamos a ouvir vários exemplos de como a música de 2K incorpora elementos que não estavam presentes no estúdio. Por exemplo, estas vozes, duvido que tenham ido lá cantar. Isto em 79 ainda não... Enfim, não era totalmente vanguardista, mas também não era um procedimento banal. Embora neste caso a música por si só já seja mais convencional. Mas este disco Movies é um ótimo exemplo de, enfim, da versatilidade de 2K aos comandos da sua música. Passamos agora a um dos nossos... ao melhor momento de cada uma das emissões, que é quando introduzimos os nossos grandes amigos da Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é a melhor loja do vinil do país e também do Porto. Está sediada na Rua da Conceição, muito perto do Hotel Malaposta e dentro do centro comercial. É uma loja especializada no rock, no pop, no jazz, do blues, do funk, do disco, no soul, do reggae, do dub, no ska, no rocksteady, no roots, no hard, no metal, punk, industrial e goth. Não sei esta lista de cor, mas está num belíssimo flyer que o Pedro me deu. Fizemos a última emissão lá na loja, correu muito bem. Não foi mais um bom encontro de amigos do que uma emissão a sério da mosca. Mas é ótimo estar rodeado de gente que gosta de música. O Pedro percebe imenso de música, também tem belíssimas histórias para nos contar. Podem ouvir essa emissão em breve, vai estar disponível em podcast. Até lá, podem visitar a loja em portocalling.com, seguir o seu Facebook. Enfim, é uma ótima loja, gostamos muito de lá estar, de passar por lá a trazer coisas. E trouxemos há uns meses um disco de Holger Tsukai. Na altura o Pedro trouxe uma série de discos do Tsukai que foram reeditados e passaram pela loja. Portanto, vamos ouvi-los diretamente do vinil. Este disco é de 81 e este, talvez ao contrário do disco anterior, tem a colaboração de Jackie Libeside e também de Ja Wobble, baixista dos Public... falta-me o que significa a letra I, mas o seguinte é Limited, Public Image Limited, talvez seja isso. E enfim, este é um ótimo disco e este chama-se On the Way to the Peak of Normal. E esta edição em particular tem uma curiosidade de trazer um double groove num dos lados, ou seja, normalmente o groove do vinil é onde pomos a agulha e segue à volta do disco, mas quando é um double groove há duas músicas que estão lado a lado e portanto temos que acertar no groove certo para ouvir a música certa. Nem sempre é fácil escolher o que queremos ouvir. Há um lado que fica mais ouvido que o outro, mas foi interessante, é o único disco que eu tenho assim. Vamos ouvir agora Ode to Perfume, uma curtíssima faixa onde dá para perceber um lado mais lunático, mais experimental da música de Holger Tsukai. Every time you call me, tell me we should be tomorrow. Why torture me? Mais uma amostra da carreira a solo de Holger Tsukai, embora se, mesmo que se apresente em nome próprio, não estava sozinho e tinha aqui ainda Jackie Liebeseit, o percussionista do Scan, também acompanhado por Cha Wobble, baixista dos Public Image Limited. Tsukai teve a felicidade de estar sempre rodeado de bons músicos, de gente interessante. E de gente também que gostava imenso da sua música e que queria tocar com ele. Foi o caso de John Lydon, dos Sex Pistols, que apreciava bastante a música do Scan. Os próprios Scan foram várias vezes samplados no domínio do hip-hop. Vamos seguir. Esta emissão tem pouquíssimo tempo para músicas na íntegra, até porque elas são algo compridas, mas serve mais como um pequeno bloco de apontamentos para que possam... Enfim, possamos ouvir o máximo de coisas distintas possível. E depois o ouvinte interessado, como exercício, poderá ouvir o resto em casa, com mais calma. Ficamos agora com o excerto de uma colaboração também com o improvável Edge, dos U2. Enfim, os U2 na verdade tiveram um início de carreira bastante curioso, porque colaboraram com vários nomes da música mundial interessante, entre eles, por exemplo, Brian Eno. Chegaram a formar os Passengers e a gravar coisas juntos. E aqui Edge junta-se aos já mencionados Cha Wobble e Jackie Liebeseit, também Holger Tsukai, no EP Snake Charmer, isto é de 83, e tiveram também um disco juntos, mais comprido, numa fase posterior. Ficamos então com Sleazy e depois seguimos para coisas mais interessantes. Não que estas não sejam, mas mais interessantes ainda. Estamos, infelizmente, a chegar ao final da nossa emissão. Tínhamos muito mais para ouvir. 2K trabalhou com música durante grande parte da sua vida, mesmo nos anos finais. Esteve sempre no estúdio. Ele vivia no estúdio que tinha sido o estúdio do Scan. Tinha-o reformulado há pouco tempo e, enfim, produziu coisas. Acho que em 2014 ainda chegou a lançar sob o nome de Bison colaborações. Bison é uma colaboração com outros músicos e deixou um disco de 2014. Não sei se foi a última coisa gravada que deixou, possivelmente não. Mas era um músico de inigualável criatividade e um músico importantíssimo no Scan, no rock alemão e por extensão no rock mundial. Uma das grandes referências deste programa. Her name is Mandy. She's looking like candy. And she really sweet. Mas deixamos para o final o recuperar de um apontamento que tínhamos deixado em suspenso. A primeira vez, no início do programa, a primeira vez que li o nome de Holger Tsukai foi devido a um disco chamado Kanaxis, que foi lançado em 67 ou 68, sob o nome de Technical Space Composers Crew. Esta era uma colaboração com um outro músico que enfim, esteve também responsável pelo trabalho, Rolf Tammers, e por isso não seja, se calhar, um daqueles ao qual podemos atribuir a maior parte da responsabilidade ao Holger Tsukai. No entanto, é com ele que vamos chegar até o final da nossa emissão, por ser representativo de uma espécie de ponte entre a influência de Stockhausen e o que para ele representava o ato de música. É uma espécie de construção de colagens, mais evidente do que podemos ouvir noutras das suas músicas. É com ele que vamos chegar até ao final da nossa emissão. Ora, relembro que temos o Facebook, em facebook.com/amoscadarume. Temos também o blog em ocuprofago.wordpress.com. Peço-vos também, se ouvem o programa, se gostam deste programa e se têm também conta no iTunes, podem passar pela página da Mosca lá na Store e deixar reviews e críticas, porque é uma forma também de otimizar o algoritmo a nosso favor, porque beneficiamos com a atenção que é dada ao programa na loja do iTunes. Ora, e depois deste apontamento publicitário, na altura das despedidas, voltamos para a semana, vamos finalmente ouvir os vários depoimentos de Vítor Rua e ouvir coisas novas e coisas que ficaram para trás. Tínhamos muita necessidade de fazer esta emissão hoje. Ficamos com Boat Woman Song, do disco Kanaxis. E, bom, até para a semana, se nos encontrarmos mais cedo. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. Até já. A música continua ainda por vários minutos, é uma composição longa, mas ficamos com mais uma das obras interessantes de Holger Tsukai, que foi composta ainda antes do período do Scan. E esta mensagem segue diretamente para o podcast, portanto, se ouviram até aqui, muito, muito obrigado por estarem desse lado. E muito obrigado pela atenção ao longo desta última hora. Há programas em direto todas as semanas, de sexta para sábado, a partir da meia-noite, em radiolisboa.pt. Mas há também uma importante comunidade em podcast que eu gostaria de conseguir fomentar mais. Portanto, se gostaram do programa, é importante receber o vosso feedback. Tem várias maneiras para o fazer, através do nosso Facebook, através do blog, através de comentários nas várias plataformas onde temos conteúdo. Mas não é necessário, se quiserem ficar, enfim, anónimos desse lado, não há problema algum. E agora sim, vamos mesmo terminar, não nos podemos alongar mais, senão o fecheiro fica demasiado grande. Fiquem bem. Até uma próxima.